Deus está aqui nesse momento. A sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida aos seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Vem comigo. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Canta comigo, vai. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. Ao vivo, mas Deus te quer sorrindo.